Panorama Agrícola para 2 de dezembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, hoje 2 de dezembro, quinta-feira, noite de lua minguante. Se reúnem aos fins de semana. No ditado desta quinta-feira, nunca no mundo jamais um tiro matou uma ideia. No programa de hoje você confere Mondaí testa variedades de banana, citros e abacaxi sem espinhos. E no panorama regional, Chicão fala do trabalho social no meio rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Afaste os mosquitos de sua casa, evitando o acúmulo de água parada, mantendo o terreno livre de lixo e utilizando ralos protetores. Não cultive plantas diretamente na água. Para que o mosquito não entre, coloque telas nas janelas e portas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nosso contato é com o engenheiro agrônomo Paulo Rogério de Anhaia, no município de Mondaí, extremo oeste de Santa Catarina. Ele que é engenheiro agrônomo do Microbacias 2. E o assunto é a produção de frutíferas. Paulo, o que você pode nos dar de informação aí para o ouvinte do Panorama Agrícola sobre essas unidades demonstrativas que a Embrapa e a Ipagre desenvolvem no município de Mondaí, Paulo? A gente, junto com a Embrapa e a Ipagre, né, recebemos três unidades, de frutíferas para ser testadas aqui no município de Mondaí. Essas unidades, a finalidade delas é testar esses materiais, né, de citros, banana e abacaxi. Após esse teste, a gente vai desenvolver, nós iremos desenvolver alguns dias de campo, né, com o pessoal os pesquisadores da Embrapa, junto com os pesquisadores da Ipagre aqui no município, onde estaremos avaliando esses materiais, e depois dessa avaliação, esses materiais forem satisfatórios, vamos estar difundido entre os agricultores aqui do município, né? Aqui a região de Mondaí, ela é propícia, né? É um município que, na produção de citricultura, né, ela tem um grande potencial, tanto a citricultura quanto outros tipos de frutas, né? Então, a gente vê que esse trabalho é de extrema importância, que junta a agricultura familiar do município e até mesmo do estado, né? Não foi só Mondaí que recebeu essas unidades, outros municípios do estado de Santa Catarina estão desenvolvendo também esse trabalho. E a gente está com nós aqui, os técnicos da Ipagre e do Microbacia, estamos acompanhando esse desenvolvimento dessas frutíferas, e em consequência disso a gente vai estar repassando para os agricultores, né? Correto. No caso de Mondaí, Paulo Rogério, já há algum resultado dessas unidades demonstrativas? Olha, essas unidades demonstrativas, Mauro, aqui em Mondaí foram implantadas este ano. Então, nós não temos ainda as plantas estão se desenvolvendo bem, né? Numa avaliação assim que a gente fez, está tudo correndo normalmente, mas, por enquanto, eu acredito que o próximo, na metade do ano que vem ali, a gente já possa estar fazendo uma reunião técnica ali e avaliando alguma produção ali nas cultivares de banana, principalmente. O abacaxi, assim, a gente está testando, porque é uma cultivar ali sem espinho, né? Onde vai facilitar o trabalho dos agricultores, tanto no manejo da fruta, quanto no manejo, né, da lavoura de abacaxi, para limpeza e tal. Por ela não ter espinho, ela vai estar facilitando esse trabalho, né? Correto. Com relação à produtividade, ao sabor das frutas, ainda não se tem, então, nenhum resultado. Olha, esse material, o abacaxi, ele foi lançado, a Embrapa lançou ele na feira ali no Rio Grande do Sul, em Esteio, é um material que está sendo bem aceito pela comunidade, pelas pessoas, né? É um material, assim, uma fruta bem saborosa, assim, e bem doce, né? A gente vai avaliar ela aqui em relação à produtividade mesmo, né? Perfeito. Agradecemos ao engenheiro agrônomo Paulo Rogério de Anhaia, do município de Mondaí, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Paulo Rogério, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a participação aí, e nós aqui do Escritório Municipal de Mondaí, da IPAGRE, né? Tanto os facilitadores quanto os técnicos da IPAGRE aqui, estamos à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida aí do pessoal, e estamos trabalhando aí nessas unidades, né? Obrigado, Paulo. De nada. Obrigado ao Panorama Agrícola aí por essa oportunidade, tá? Fique ligado no Panorama Regional. Trabalho social no meio rural. O trabalho social da extensionista rural da IPAGRE é de fundamental importância para a agricultura familiar. Isto porque ele não se caracteriza como assistencialismo, não faz distribuição de renda, mas sim capacita, informa e orienta suas ações, estão ligadas a programa de gerações de renda, fortalecimento do capital social e humano e gestão social do ambiente. Esta equipe de profissionais com formação multidisciplinar tem em seu planejamento, então, reuniões mensais com o objetivo de planejar ações, também como socializar as experiências vivenciadas, né, com o trabalho realizado nos seus municípios. Então, foi realizado um encontro aqui na Estação Experimental, né, de Lages, na Gerência Regional de Lages, onde as extensionistas, né, tiveram uma palestra, onde a extensionista Marisa Menegasso Pires apresentou todos os passos de elaboração do projeto executado no município de Capão Alto para a construção do CEAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor. É um projeto de sucesso, resultante da demanda levantada pelas associações e movimentos de microbacia. Então, o projeto foi apresentado e entidades financiadoras, sendo que o BNDES, né, acreditou na proposta do empreendimento e financiou a construção da casa que teve na IPAGRE o parceiro estratégico ideal. Hoje o CEAPA atende a demanda do município, sede, bem como os demais municípios que necessitam de espaço para a realização de eventos, reuniões, cursos nas mais diversas áreas, pois o mesmo possui nas suas instalações uma sala de aula, uma cozinha equipada dentro de normas exigidas para a manipulação de alimentos e uma sala de comercialização. Então, é apenas um exemplo que pode ser seguido por toda a equipe, levada para os municípios dentro da realidade de cada um, e também da possibilidade na elaboração de outros projetos que possam ser implantados na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão, IPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. O setor de alimentos orgânicos terá a regulamentação do governo federal a partir do próximo ano. Os produtores têm até este final de ano, 31 de dezembro, para se adaptar às normas previstas pelo Decreto 7048 de 2009. Esse decreto especifica para produção e comercialização de orgânicos questões envolvendo armazenamento, rotulagem, transporte, certificação e fiscalização. O produtor que cumprir as novas regras receberá o selo do Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica. A agricultura orgânica brasileira está caminhando para conquistar um mercado expressivo no país e no mundo, informa o Ministério da Agricultura, Departamento de Agroecologia. Federação dos Apicultores de Santa Catarina tem nova diretoria. Nésio Fernandes de Medeiros foi reconduzido à presidência. Na posse, pediu às autoridades a formação de uma força-tarefa para tentar minimizar os problemas envolvendo a produção apícola e reforçar as pesquisas na busca de respostas para a mortalidade e o sumiço das abelhas em Santa Catarina. Além dessa questão, o setor investe no trabalho de rastreabilidade e certificação do mel orgânico para se adequar às exigências de exportação e agregação de valor ao produto. 30 mil famílias trabalham com apicultura em Santa Catarina. Existem 73 associações de apicultores e 350 mil colmeias no estado. A produção de mel é de aproximadamente 6 mil toneladas por ano em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.